bem com BH. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia o meu pé na mesma hora. Hoje é só tchau e fica com Deus. E de vez em quando boa noite. E sentimento seu nenhum. Você nem tchum. E lembra-se de no começo. Da minha língua tá no volta no seu beijo. E sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. E lembra-se de no começo. Da minha língua tá no volta no seu beijo. E volta a ser como era. Ser como era antes. Que eu deixo. Que eu deixo. Meu parceiro Ale, Estúdio A, Estação da Rocha, Portal da Rocha, a Cebu News, Baixa lá, você vai liberar. Vem com pé, vem com pé. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia o meu pé na mesma hora. Só já e fica com Deus. E de vez em quando boa noite. E sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. E lembra-se de no começo. Da minha língua tá no volta no seu beijo. E sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. E lembra a gente no começo. Da minha língua tá no volta no seu beijo. E volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. E volta a ser como era antes. Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. E volta a ser como era.